você. O DJ que vem se destacando entre os melhores. Entre os melhores. A referência impressão de Ananindeua. Reunindo a imponência do majestoso e temido animal de raça canina, com o requinte da estrutura que nos liga emocionalmente, para fazer uma viagem no mundo enigmático das batidas. Lhe proporcionando o mais cristalino som, em altíssima definição. História escrita pelas mãos de Deus. Sempre será abrilhantada com grande talento. Eis que surge o talento que conquistou para. Vem pra cá, DJ César Pressão. E faça a diferença. DJ César! Beleza, meu parceiro DJ Thiaguinho Top! Beleza, minha galera do bairro Bola! Já estamos chegando nessa festa que antecede o Dia dos Pais. Nosso cachorro doido do Pará já chegando pra fazer a festa, pra transbordar alegria. E a gente aqui, a partir de agora, fazendo alegria, fazendo loucura. Agora te segura aí, mano, porque vai começar a verdadeira pressão. Vai começar! Eis que surge o talento que conquistou o Pará. Vem pra cá, DJ César Pressão, e faça a diferença. César Pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. César Pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão, vai, já. Dá-lhe essa mordida, dá-lhe mordida, dá-lhe. Mordida. Hoje eu vou dali a mordida. Pote vale é pressão, Pote vale é pressão, Pote vale é pressão, Pote vale é pressão, Como é que cê tá, filha? As molecas já estão na fita. Diz pra mim, meu amor, como é que você tá? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Rottweiler e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Era mesmo, teus é? Amigos. Alô, Mel. Vai! Pegava teus amigos. Bora, Gê! Como é que tá hoje, Gê? Como é que tá? A mil grau. Vai! César! Os caras doidos só querem as bandidas. Eu duvido que isso é as bandidas que elas querem hoje. Eu quero ver! Só quem é bandido e curte o César Pressão. César Pressão. Joga a mão pra cima! Joga! Agora! Bate na palma da mão. palma da... Aponta pra ela que fica mais bonito, ó, ó, ó. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Bora começar, galera, do ouro! Vai! Vai! Vai! Curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela. Deixa eu abraçar com muito carinho toda a comitiva que já se faz presente junto com a gente. Festão de véspera do Dia dos Pais. Aqui no canil tá só filé. Para meu parceiro Igor e o Biel, bota o taxista. A galera já chegando juntinho com a gente. Abraço pra vocês com muito carinho. Só toda a galera aqui, ó. DJ Lohan que tá tocando. Bete das mordidas também está no sistema. Bora, Bete! E Bete, onde é que tu tá, Bete? Pode chegar, pode chegar. Que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar. Onde tu senta, onde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Ei, me solta, pô! Me solta! Cara, é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vende confiança. Não vem me rotular, não cabo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Tu vai! Parceiro Wendel e o seu primo Felipe também tá no sistema com a gente. Um abraço pra você, Wendel. Meu parceiro Bebê e a Rizete. Para tudo, para tudo. Deixaram de ir pro recreio. Para tudo. Presta atenção, rapaziada. E vieram pra onde o rock é selado. Hot Vile. Meu parceiro Adrianinho Mecânico de Motos, equipe Bob Shope, tá aqui também. Para meu parceiro Igor da Semutran. Fala, Igor. Jonas e Joãozinho aqui, vocês dinheiro também. Tá toda a galera surgindo com a gente, abraço pra vocês. Tá aqui no treininho. Meu parceiro, grande amigo, Ferro GDA também. Fala, Ferro. Parceiro Ferro Marcelinho, grande amigo Jason GDA também. Fala, Jason. Te liga, Jason. E o Leandrinho, fala, Leandrinho. Vinícius, vai, pode, filho. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Vai, posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. No peito pode comer. Meu parceiro Piratina, minha equipe Flex, tá toda a galera. Tá aqui, ó. Posso te porrar, dia dos fogos, bora de porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Posso te porrar, posso te porrar. Bora, César! O Zequira e o Isaac da Mina GDA. Vai, Zequira! Estamos claro, ya. Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Fucinho. Grande Fucinho também tá aqui no canil hoje, Fucinho. Ele é só a primeira dama, um abraço pra você, Fucinho. É Fucinho de cachorro, meu irmão. Valeu, Fucinho. Rafaela Candelada também. É considerado? Carretinha é o caralho. Aqui é Paredão Rottweiler. Um tapa nos seus ouvidos. Tá sendo Bochini. Toda minha família é SSA. Também tá aqui, ó. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco. Isso é um tapa nos teus ouvidos, meu irmão. Aqui é Paredão Rottweiler. Um tapa. nos seus ouvidos. Toma! Olha, o DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão e as nove... Se liga no som do momento, direto do Amapá, é o Megalodon. Bora, o GDA, tá aqui! Sonhadinha, fica ela aqui. Só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então bora, tubarão, então bora, tubarão, então bora, tubarão, então vem sentando, bora, Dunga! Meu parceiro Arthur Júnior também daqui, Junjinho com a gente. Os meus metralhas do Pá. Bora, metralha! Fala, Cassiano! Fala, Serginho, meus felizes! Aqui também! Aqui também, ó! César Pressão! E o Serginho! Como é que ele tá? Me botou na mão! Eu não quero arrumar mais confusão! Vai, cara! Eu vou te dar-lhe uma mordida. Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. É, Marquinho. Ser amiga da minha mina. Eu não vou falar nada, Marquinho. Não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Não vou... Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Bora, Tuzino do Coqueiro. Apaga a luz que tá liberado. Acelera! Pum, pum, pum. Pou, pou, tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei. Bora isso! DJ... Te falei que era pressão, desgraçado! Pou, pou, pou, Hot Violet! O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, ainda não pirou, não. Tá bem devagarzinho, ó. Etuíra, o mocotó ficou pronto, ó. César Pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. César Pressão é bom, quando ele entra o som é dobrado. Bora, meu irmão! Eu sei tudo, estou apenas no sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso pra sentir o teu beijo. Meu parceiro Tuca, bora, Tuca! Quero você. Tá aqui também, garoto! E você, filha? Você me conquistou, me enfrentou com o amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou, me enfrentou. Mira que bimbote de Santa Isabel por ali também. Bora, DH, bora, Sandrino. Fala, meu parceiro Fucino. Tá aqui juntinho também, um abraço pra você. Você e a sua primeira dama. É Fucino de Hot Valley, meu irmão. Hot Valley. Aqui é Paredão Hot Valley. Nada é tudo que eu preciso pra sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado enquanto existe. Meu parceiro Hugo, GDA, bora Hugo, você. Alô, e a sua primeira dama aqui também. Você me conquistou, me enfrentou cujo amor. Bora, mina Mega Brutos, um abraço pra vocês também, meu irmão! Bora, garoto! Aê, aê! Vai! Aê, aê! Vai! Aê, aê! Vai, César! Paga da fila, vem aonde cara vem. Paga da fila e vem aonde cara vem. Manda beijo no lindão. Deixa eu abraçar com muito carinho toda a minha comitiva da boutique mais top, Jerônimo Deu. A boutique VN Multimarcas e moda feminina top. É a Mila Modas, toda a galera aqui, meu. Bora, Serginho, bora, Serginho. Aquele último domingo ficou pra história, não foi, Serginho? Bora, Vinícius, você também. Sai! É Fucino. Que tu vai fazer, Fucino, hoje, hein? Vou endoidar. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa agora! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Minha VN Modas, toda a galera juntinho. Um abraço, César! Acabou, vai! Acabou, acabou, meu grande grande parceiro DJ Ailson também tá aqui do meu ladinho. Da Carredina, Ailson do Icuí também. Venho sentir a pressão. Hot Vile! Põe a mão no teu ouvido, Ailson. Para Jonas, Joãozinho, Cedineiro também. E a Beth das mordidas tá na área. Bora, Bad Boy, é camarote aí, Bad Boy. Filma tudo pra mostrar. Aqui no nosso bairro do Aurá tem história. Tem público, Hot Vile. Hot Vile. Entrega logo o seu coração. Já não aguento te dar ilusão. Meu parceiro Jonathan Krau tá fechadíssimo com a gente na Hot Vile. Ele e o parceirão Vinícius tão fechadinho no som que eles não valor. Aqui ó, Hot Vile, o DJ César Pressão. Bora Jonathan, bora Vinícius, vocês também. Quando o Altair apagou a luz, o Marquinho tá esperto, meu. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha, novinha. Vai que vai! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha, novinha. É, DJ Mel! E quem é que tá solteiro? Joga a mão pra cima, joga a mãozinha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. César! Termina segunda pop aqui no o Cachorro Doido do Pará. Quem disse que é carretinha, hein? Carretinha é o caralho. Aqui é Paredão Hot Vile. Um tapa nos seus ouvidos. Para meu parceiro Vinícius, um abraço pra você, garoto! E Vinícius, olha pra cima, olha pro céu agora! Que venha a chuva! Massino Boy e a Tati, nosso amigo Lucas e a sua primeira dama, a Débora! Bora, Massino Boy! Te liga, Massino! Te liga, Massino! Vai! Bora Jonas, bora Joãozinho, Minas sem dinheiro. Sempre babai! E o Renanzinho? Tá fechado! Bora Mateuzinho! Vai, vai! Vai. Olha só, gente, dia 22 de setembro. Tá chegando festão de aniversário do nosso gerente Donato. E vai ser aqui no nosso canil. Hot Vile, Fuxiqueira e Áudio Sul pra galera! Aí, aí, aí, aí, aí, cada vez. Vai, faz a fila e vem ao meu parceiro Marquinhos 5G. Vez, toda mina 5G, juntinho. Um abraço do César Pressão. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Os nossos lisos doideiras, todo mundo fechado com a gente. Um três, Rafaela seis, Canelada. Seis, sei lá. Tá aqui! A suave vem novinha, Pedro. Aqui é. Safadeza, sacanagem. É! Muita sucessão. Vem novinha, safadinha, Pedro, é suave. Safadeza, sacanagem. Muita. Bora, meu amor! Eu sou cara. Saca com fantasma. Hoje! De sete a noite inteira. Já tá intimado pra galera. Meu parceiro Vitinho das Marcantes, o Renil do Pressão, Juninho dos Eternamente, o Odilon e a Rafinha, o Giovanni, o rei dos periquitinos. Éguas, Giovanni, tem o rei dos periquitinos, né? Só de sentar a noite inteira. Eu não boto fé. Tem alguém falando mal de ti, tem? Alguém se metendo na tua vida de enxerido, tem? Tu tem aquele vizinho fofoqueiro pra cacete? Tu canta essa música pra esse tipo de pessoa assim, ó. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tua. Nosso amigo Sombra do Moju, Renanzinho, toda a família Sergineira. Jonas. Não vem me rotular. Eu quero ver vocês gritando bem alto no refrão agora. Não vou te mostrar que hoje eu... Alô, família, aqui com o Tuíra. Mas nada me impede de te chutar. Vocês! Eu quero que tu vá. Vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Bora, Rafa Rottweiler. Pode tomar conta da. Meu parceiro Caboquinho GDA. Pra puta que pariu. Bora, Caboquinho. Você é sua primeira dama, sua filhota também. Fechado com César. Rottweiler. Aí, Loro Mixer. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Meu parceiro Paulo, a barbearia Locos também, fala Paulinho. Dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostoso. Ei, rapaz, é um Zé Droguinha. Não esquecendo que hoje o lutador do Hugo passou-lhe o sal no lutador do considerado no Botafé. Novinha aí pra eu não perder. Vai, Michel! Zé Droguinha. Moleque doido! Bora, Hugo GDL, um abraço pra você. Nosso amigo Bebê, a Rizete, toda a galera por ali. Fala, Tiagão. Um abraço pra você, Tiagão Bebê! E aí, Wendel? É o Selvinho que tá mandando. Anda, chama. É o Diguinho que tá mandando. Anda. Me faz feliz. Pode vir sem dinheiro, mas traz um. E o Alando? Pega! Pega! Mas chama uma malandra aí. Brota e convoca as chuva. Minha segunda pop aqui, no Rottweiler! Tem fervo, hoje vai rolar suruba. Lá em Limoneua. Só uma surubinha de leve, com essa mina maluca. Taca a bebida, depois taca. Marcinho Boy, o homem da música da Hot também, para Marcinho. Vamos botar a música pra gente já, meu brother. Taca a bebida, depois taca, fica mais na botona na rua. Taca a bebida, depois taca, fica. Taca a bebida, depois taca, fica. Taca a bebida, depois taca. Nosso amigo mineiro, Lázaro, estou na galera com a gente. O ritmo do Tiguinho é esse aqui, ó. Pega a visão, vai pro ritmo do Selvinho é esse aqui, ó. E ele pique, ó. posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso. Meus mega bruta! Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Vai, César! O melô da mulher ciumenta. Vai. César, pressão. Meu gostoso. Já vou logo avisar que eu não tenho namorado. Canta! Din, din, din, pode... Você tá, filha? Tá com ciúme, tá... Assume, porra! Pega na mão e assume, tá com ciúme. Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de sereia. Ainda tem muita lenha pra pegar fogo! Já tem meu maestro lá no mix, se tem doída, tem mimi pressão. Tem muita onda! Senhoras e senhores, ele vai dizer DJ solteira, vai jogando a mão pra cima, e bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem foi que comprou um presentão lindo pro papai aí, coloca a mão pra cima. Quem ainda tem o seu pai vivo, joga a mão pra cima, bate na palma da mão, tchá, tchá. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. E aí, eu só gosto de brincar, olha. Eu vou citar e vou quicar e vou descendo de uma vez. Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar. Sinto, quico, sinto. Sinta, vai citando, vai. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Lá vai ficar muito melhor. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Forte, baile. Ei, César Pressão. Esse caralho. Você dá show. E hoje, domingo, dia dos pais, tem áudio, som e Hot Vile. Dá show desse jeito. E é muita loucura, Dá show desse jeito. Vai, não para, continua aqui. Para meu parceiro Igor da Semutran. Gostou? Meu parceiro Dunga. Gostou? E aqui juntinho com a gente também. Gostou? Meu parceiro Tubarão. Gostou? O Endel. E o seu primo Felipe. Ei. Bora, Felipe! Hoje você tá no canil, meu irmão. Então toma. Tu quer mordida, então toma. Calma, Gerrinho. Bora, meu parceiro Dudu. Apaixona, calma, novinho. Não esqueço de você, Dudu. Apaixona, quer. Tu quer pressão, então? Então toma. Quer pressão, então? Então toma. Quer quebrar, então toma. Toma, quer rebolar, então toma. Toma. Calma, Gerrinho. Só não se... Cuidado com a minha controladora aí. Vai. Parceiro tabaquinho da Nike, a mina 5G. Também! Bumbum bate. Bate, filho, bate. Vanessinha, pede das mordidas. Também tá aqui. Vai! Vem, menina danada. Vem, menina tarada. Faz um movimento pra estigar os quebrada. Faz um movimento pra estigar. Bora, meu parceiro, ferro GDA. Taca, é ferro. Cada uma sentada. Levanta a mão, ferro. Tuna bate pau. Pronto. Taca, taca, taca, taca, essa tabaca dá uma sentada. E o Zequinha, a GD, é a papai do ano, Zequinha. Vai jogando, vai sentando. Bora, Marcelinho. Bora, Leandrino. Fala, Jason. O Jason GDA. Vai jogando. Um abraço do Bressan. Suporte, baile. E aí, meu amor? Vai. Já entendi o seu recado. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. Melhor cortar o mal pela raiz antes que deixe alguma cicatriz. Nosso amigo Lucas, grande Lucas. E essa gatinha Débora. Amor eterno, tá aqui. Vai, vai, vai passar, vai. Eu não queria mais, vou te deixar pra trás. Pode, filha, vai. Pode me bloquear. Só me procura quando resolvi me amar. Guardou meu coração pra me... Quando chega a mina, tu não vai fazer isso. Eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear. Só me procura quando resolvi me amar. Meu coração, abraço nossa grande seguidora Rafaela Candelada, diretamente de Bujaru pra curtir a rocha aqui no caninho. Bora, Rafinha, um abraço pra você. Até lá, pode me bloquear. Pode sim, vai. DJ César. A loirinha tá que tá. Vacina, boy, o homem da Forte. Encostando, encostando. Meu grande parceiro, cheio dos fogos, e a sua gatinha, Aline. Eu vi essa morena, bora, tchê. Eu me apaixonei. Tá certo? Vai, vai. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso. Bora, Dudu. Uma vez. Vem que vem, que vem, que vem, que vem. Vai, que vai, que vai. Que vai, que vai. Vai, Michel, vai! Tentando, quicando. Olha o tubarão também! Tentando, quicando, sentando. É o pique! E vai quebrando, vai! Quebrando, vai! Quebrando, vai! César! DJ César! Senta novinha, quica, malvada. Rebolando a raba, dando bum. Tirada! Senta novinha, quica, malvada. Meu parceiro Vitinho das Marcantes tá aqui juntinho com a gente também. Para meu parceiro Dunga, um abraço pra você, Dunga. Essa bala, bala, essa buzafa, que rebola, vai na. Para meu parceiro Cinei. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma. Toma, toma, toma. Pina potranque, toma. Toma, toma. Pina potranque, toma. Toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma. Toma, toma. Pina potranque, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina, entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando uma quina. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás. Bora, mina, sem dinheiro! Bora, Marquinho! Marquinho! Pé de bola! Carretinha é o caralho. Carretinha é o caralho. Carretinha é o caralho. Aqui é Paredão Rottweiler. Um tapa nos seus ouvidos. Aí, DJ César, manda ver! Bora, meu parceiro! Vitinho das Marcantes! Bora, Maroca! Você também tá aqui, Juxinho, tá aqui no caninho! Meu parceiro Vinícius! Tá fechado com a gente! Porque é pressão! Que é pressão! DJ César! Agora! E doida! E doida! E doida! E doida! Vai, vai! Alors, qui dit étude, qui travaille, qui dit taf, te dit les thunes. Família Bola Bucha e Hot, sempre com o Massino Boy. Aqui, Juscino, bora tarde, você também. Daqui, daqui, daqui, o César! DJ César! The César Pressão. Esse moleque toca pra caralho. E quem é que tá solteiro? Quem é que tá feliz? Joga pra cima! Meu parceiro Júnior, eternamente do distrito, tá aqui, ó! Meu parceiro Bob Moto já chegando, bora Bob! Só quem não deve nada pra ninguém, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem ainda tem seu papai vivo, coloca a mão pra cima. Pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Quem gosta da Hot, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, batendo na palma, agora! E o homem de pneu, pada na samba, papada, papada, papada, na samba, papada. Porque é pressão, quer? Aí, entrega! César Pressão, esse moleque toca pra caralho. César Pressão. Meu parceiro DJ Helder Paixão, você e sua gatinha também. Bora, Helder! DJ César! Tu quer? Tu quer grave? Yeah! Agora! Cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie. Así que... Mi ritmo como los quiero. Para chicos GDA, você também. Bora, garoto. E aqui tá solteiro, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Cadê ele? Cadê meu patrocinador? Fala, mãe, notado! Um abraço pra você! Isso que é patrocinador de verdade! Bicho cara e não cobra nada! Bora, mãe! E o Breno Gaiado! Vai! Meu parceiro Adnilton e o Adriano Mecânico! Meu parceiro Chris Lay e a Lu! Bora, Lu! E o cara é aqui, não. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. É. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. E a minha família inocente também. Bora considerado! Tô namorando a Budweiser. Pode ser mais alto! Pode ser mais alto! dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Eat like that, tudo vai. Começa a endoidar. Daqui a pouquinho tem tuíra. Tem lá no mix e tem mimi pressão. Tem loucura. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, ele vai dizer DJ César Pressão. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Bora, filho. Me convide, entrega. E o cheiro dos fogos? Hot Vile! E aqui, tchê? Carretinha é o caralho. Aqui é paredão Hot Vile. Nessa vaza de amor. E parabéns pra você que me fez entender. Minha paixão não é. Obrigado, filha. Obrigado. Você conseguiu demonstrar. Esse é meu falso. Bora, família CSA. Tá aqui. Bora, Vinícius. Minha paixão não é você. Bora, meu irmão. Obrigado. Vou demonstrar. Esse é meu falso. Bora, Fucinho. Olha o martelo. Que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança. Alô, Tuca, dá um chega aqui com o Tuíra, Tuca, rapidinho. Meu parceiro Bob Motos tá sempre do nosso ladinho. Você é sua primeira dama, Tayane também. Eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo. Bora, Bob! São pesadão, pesadão, não. Pesadíssimo. Meu gerente, gerente Donato. Vai. E aí, Wilson, bate no peito agora e grita. Hot Vile. Hot Vile! Para meu grande amigo Ferro GDA, você é Marcelinho! O Leandrinho também! Bora, Jason GDA! Você conquistou apenas meu sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor teus braços, quero você. Bora, Cassiano, bora, Serginho. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Meus firmezas. E aí, Cassiano? Bora, Vanessinha. Bete das mordidas. Bora, Bete, um abraço pra você. Você me ensinou. Todo abraçado DJ César. Agora! Sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Se duvidar, eu mostro pra você que é verdade. Uso na cama, eu sei te dar prazer. Quem muito fala não faz nada. Eu vou deixar o seu pescoço devagar. Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar, novinha. Novinha. E aí, neném, deixa? Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina. Para o meu parceiro Hugo GDA, um abraço pra você. Deixa eu te chamar. Meu parceiro Bebê, a Resete. Deixa... Deixaram de ir pro recreio e vieram curtir a verdadeira pressão. Rottweiler! Podes... Bora, Tubarão, um abraço pra você, Tubarão. Meu parceiro Fucino, você é sua primeira dama também. Fala, Fucino! Igor da Semotran e o Dudu. Vai, Dudu! Vai! Vou voltar atrás de novo. Quero recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco. Quero provar que finalmente eu aprendi. Bora, Dunga! A balada nunca foi remédio pra saudade. Vê o Dunga da seleção brasileira. Você, doce de... Toda mascada da cidade, usando minha camisa. César! Niquinha, deixa eu te beijar de novo, Niquinha. Petuíra, volta, olha o que ela fala, Tuíra. César Pressão, meu gostoso. Arrependido do que fiz, te fazer feliz. Relaxa a graça. Niquinha, deixa eu te beijar de novo, Niquinha. Volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependido do que fiz, deixa eu te fazer feliz. Carretinha é o caralho. Aqui é Paredão Rottweiler. Um tapa nos seus ouvidos. Respeita o menino, papai. Vem com o batidão mais gostoso do Brasil. Batidão romântico, vai, vai. Ela só quer encontrar um coração. Meu parceiro Artuzinho do Coqueiro e Doidando. Rottweiler. Juntinho com o Tuíra Boy, meu irmão. Oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Superar a nossa vida ainda mais sabor. Duvido. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí? Você vem aqui buscar. Te prometo não, te prometer nada. Não te senti. Aí tu pega aquela gata, pai dego. Assim que nem o Marquinho pega por aí. Pega o dedinho, mindinho, e faz. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com. Para meu parceiro Vinícius, tá juntinho. Juramento do dedinho. O homem que mais escuta o CD ao vivo do César. Rottweiler. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura. Meu parceiro Neto da Autoescola Meta. Bora, Neto. Aqui, ó!